tão bem ali, ali no céu. Quando chegar ao meu Jesus, irei ali louvar. Aleluia, aumento a minha fé. Aleluia, minha divisa é. Recebo galardão, aleluia, guardo no coração. Levando a minha cruz, seguindo a Jesus, estendo a minha mão, não faço exceção. Aleluia, aumento a minha fé. A divisa é aleluia, recebo o galardão, aleluia, guardo no coração. Do I-